Nós falamos ao vivo aqui da rua Doutor Nereu Ramos, bem em frente à Igreja Assembleia de Deus, onde ocorreu na semana passada o deslizamento de terra às margens do rio Itajaiaçu. O prefeito Kleber Vandão esteve aí percorrendo o trajeto feito para o desvio dos automóveis e nós vamos conversar agora para sabermos mais detalhes sobre esse desvio. Bom dia, prefeito. Bom dia, Gil. Bom dia aos ouvintes da Rádio Sentinela do Vale. Então, a gente conseguiu liberar esse desvio antes do previsto, né? A previsão da Secretaria de Obras é que a gente conseguiria liberar isso apenas no dia de hoje ou de repente até no dia de amanhã. Acabamos liberando ontem no final da tarde. É um trabalho muito bem feito de forma rápida e ágil pela nossa equipe da Secretaria de Obras e é um desvio que vai minimizar os impactos com relação ao trânsito aqui da cidade de Gaspar e principalmente aqui também, né, por consequência do Vale do Itajaí também. É um desvio que liga aqui a rua Paulo Evaldo Gettner até a rua José Casas, Paulo Bailer e Olga Bom, até chegar novamente na rua Anfilóquio Nunes Pires. Então, vai minimizar, mas eu gostaria de aproveitar, Gil, a audiência da Rádio Sentinela do Vale e pedir a compreensão dos motoristas, de quem estiver passando por aqui, que vai passar por esse desvio, que trafegue com velocidade baixa, de forma cuidadosa, cautelosa, porque é uma área residencial, é uma área onde tem um trânsito, né, um tráfego de pedestres, de crianças, de ciclistas, né? São ruas estreitas, então passar em baixa velocidade, com todo o cuidado necessário, são ruas estreitas, é uma área residencial. Hoje de manhã eu vim cedo aqui já pro local, teve alguns moradores que relataram problemas com som alto, então é um momento que a gente precisa da compreensão de toda a nossa comunidade, toda a nossa população. A gente vem trabalhando, fazendo o possível para minimizar esse impacto. É uma eventualidade que infelizmente aconteceu, a gente tem que trabalhar da melhor maneira possível. Então, aproveitar, Gil, a audiência da Rádio Sentinela, pedir a compreensão, né, de toda a comunidade, os motoristas que passarem por aqui, todo o cuidado, toda a cautela é sempre importante para que a gente não tenha nenhum tipo de incidente, nenhum acidente nessa situação, né, envolvendo outros problemas além dessa questão do deslizamento de terra. Prefeito, essa rota alternativa, esse desvio, existe uma limitação de peso para caminhões? Exatamente. Existe uma limitação de até 5 toneladas, né? Caminhões acima desse peso, a gente pede a compreensão para que utilize a BR-470, né? Porque essa área aqui, como a gente falou, é área residencial e além disso, o solo ali é um solo que não é muito firme. Então, a preocupação nossa é de que possa acontecer algum tipo de problema com as residências que tem ali. Então, os veículos acima desse peso, apenas o transporte coletivo está autorizado a passar aqui no desvio que foi feito para minimizar esse problema de trânsito aqui na cidade. Prefeito, o senhor falou o trajeto de quem vai de Gaspar, centro para Bela Vista, para Blumenau, e quem vem de Blumenau e Bela Vista, sentido contrário, faz o mesmo trajeto. Exatamente. Quem vem de Bela Vista, sentido centro, entra na rua Alga Bom, passando pela Paulo Baile e José Casas, até chegar nos dois terrenos onde efetivamente foi feito o desvio, e entrando aqui na rua Paulo Evaldo Neto, que vai chegar fundo do Mercado Top, aqui no Mercado Coloninha. E as equipes já estão trabalhando aqui nesse problema ocorrido na semana passada? A gente trabalha já desde a tarde de quarta-feira com maquinário e com recursos próprios da prefeitura, né, buscando uma solução para estancar esse deslizamento de terra que aconteceu aqui. Em paralelo, a gente tem todo o trabalho de sondagem do solo ao longo desse trecho, do qual vai permitir informações e os dados necessários para a nossa engenharia, enfim, ter certeza daquilo que vai ser feito aqui do ponto de vista de obra de engenharia. E hoje a gente deve conseguir aqui um sonar, que é um equipamento que se utiliza no rio para a gente ter ideia do leito do rio, né? Qual é a profundidade aqui desse barranco, né? Abaixo da lâmina da água. É mais uma informação importante para a gente orientar, né? Para que os nossos engenheiros tenham condição de avaliar essa situação e a gente tomar a melhor decisão possível quanto ao deslizamento de terra em si aqui na BR. Aproveitar, Gil, ainda, pedir à nossa comunidade, qualquer situação, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer encaminhamento, que se oriente, né, pelos canais oficiais de comunicação, seja pelo telefone da Defesa Civil, os telefones da Prefeitura, Secretaria de Obras, ou do DITRAN, ou através das nossas redes sociais aqui da Prefeitura, a página do Facebook, enfim, e também pelos canais oficiais de imprensa, né, as rádios, jornais, que é onde tem a informação oficial e que a gente pode ter condição de levar as informações para a nossa população. Ok, tá aí, portanto, palavras do prefeito Kleber Vandão, prefeito de Gaspar, nos falando sobre esse desvio que a prefeitura abriu para facilitar o trânsito aqui da rua Nereu Ramos para quem vai sentido Gaspar para Blumenau e também quem vem no sentido contrário. Com informações para a Rádio Sentinela, Gil Dias.